andrecivismoral.com.br. Eu nem me lembro seu nome, mas tá salvo aqui, maior. Desde seu tempo, tento te esquecer, maior. Como vou te achar, não sei, mas não vai ser a primeira vez. Te juro que tentei, tudo faz lembrar você. Então eu não vou mais me importar, me iludir com seu alô. Não vou mais me deixar me levar pelo seu caô. Me chama, me engana, faz drama, namora e no final me chama de amor. Nem me lembro seu nome, mas tá salvo aqui, maior. Pede seu telefone, tento te esquecer, mas dói. Como vou te achar, não sei, mas não vai ser a primeira vez. Te juro que tentei, tudo faz lembrar você. Então eu não vou mais me importar, me iludir com seu alô. Não vou mais me deixar me levar pelo seu caô. Me chama, me engana, faz drama, namora e no final me chama de amor. Me chama, me engana, faz drama, namora e no final me chama de amor. Me chama, me engana, faz drama, namora e no final me chama de amor. Me chama, me engana, faz drama, namora final, me chamar de amor. André Cidiz, o mural de Nico Ara.